isso aí, galera. Estamos começando mais um Papo de Mesa, um podcast de miniaturas, board games e afins. Eu sou o Ultra Marcos. Eu sou o Estevão. Eu sou o Montanha. A gente vai continuar com o papo que a gente iniciou no episódio anterior, no primeiro episódio, no episódio piloto, sobre origens e tudo mais. O que, que a gente vai falar nesse episódio, Estevão? Você lembra? Você que ouviu também. A gente vai falar sobre... Lembro. Nesse episódio novo, a gente continua, como você está dizendo, é uma continuação direta daquela conversa que a gente já apresentou aí no episódio 1. E a gente começa a falar um pouco dos outros sistemas, né? A gente fala um pouco do Warhammer 40.000, que é o sistema que a gente mais joga, mas aí a gente começa a enveredar por outros sistemas, como qualquer papo de mesa. Ele começa com algo definido e termina onde terminar. Antes da gente seguir pro episódio de hoje, deixa eu aproveitar e perguntar para vocês, já que a gente tá nessa pegada aí. O que, que vocês fizeram hobby-oriented aí nesses últimos dias, ou últimas semanas, ou alguma coisa assim? Alguém fez pintura, montou, leu regra? Eu participei, gravei, filmei. Estou tentando editar o segundo curso de pintura com o Mestre Grivô. Yeah, olha, cara. Maneiro, cara. Pô, é assim, foi o curso assim que rolou, acho que, deixa eu ver o dia exatamente, pra mim não mentir pra vocês. Esse hobby tá muito multimídia, né, cara? Puta que pariu, tão foda rolou demais. Acho que no último final de semana de junho, acho que foi ali no dia 29, se isso, não me falha a memória. Isso aí, 28, 29 de junho. É, foi em dia 29 de junho, aqui em Porto Alegre. Acho que foram uns 8, 9 participantes. Eu só juntei as fotos que foram tiradas e coloquei na página do clube, no Facebook, e os vídeos eu tô editando. Cara, tá muito... Como é que eu posso dizer assim, ó? É bem bacana porque o início do curso, o Grivô dá uns toques que eu acho que, assim, ó, são o mais importante do curso. Ele explica por que que ele usa tal material, por que que ele... faz de tal jeito, o que é importante. Tem uma dica que ele falou pro pessoal que eu acho que é o ouro. Gente, não fiquem esfregando o pincel na miniatura. Vocês passaram a camada e a camada não ficou do jeito que vocês queriam? Esperem secar. Se vocês ficarem esfregando, vocês vão tirar a camada anterior de tinta que tá ali. Esperem secar. Seque e vão de novo por cima. Nada como um profissional pra explicar como é que você pega um pincel, né? E ainda assim, até hoje a gente faz essa cagada, a gente faz essa merda e tudo bem. E Monte, como é que vai ser isso aí? Vai ser disponibilizado? Vai ser disponibilizado pelo canal do Reload, porque eu tô devendo isso pro André, e já que é o canal de wargame mais agitado, popular que a gente tem, né? A gente tem que fazer o... Multimídia Network de gaming, Multimídia, né, Network, caramba, eu quero saber se vai rolar a taxa de merchan de tanto que a gente tá falando desse canal aqui. É, e olha que ainda o Monte tá editando e tudo mais, né, porque esse vai ficar editado. Se for contar com o diretor, CEO aí do Reload, tá foda, né? Mas vamos lá. Não vamos levar em conta, o Andrezinho tá com outras coisas. É, tá conhecendo outros universos, né? Mas legal, pô, muito legal o Monte. E você, Estevão, fez alguma coisa aí maneira? Cara, pra não falar que eu não fiz nada hobby related, nesse final de semana agora, né, não sei quando é que isso vai pro ar, mas nesse final de semana... Antes da gente estar gravando hoje essa vinheta, essa entrada, eu estive em Cuiabá e aí a gente organizou uma jogatina lá em casa. Acabamos reunindo uma galera que já jogava com a galera nova que está começando lá, o Alexander, o filho dele, o Júnior, e eles tiveram a primeira partida. E no meu front aqui em casa, eu tô dando uma lida nos codecs. Chegou o meu codex Eldar e o meu codex Yandem, e eu tô dando uma lida para ver o que eu vou mexer no Army, pra adequá-la aí à nova edição das regras. Mas, e você? Assim, por curiosidade, qual dos dois te chamou mais atenção? Eldar puro ou Yandem? Monte, eu vou falar, assim, eu realmente só corri o olho pelos livros, tá? Ó, eu vou cortar vocês, porque a gente vai falar sobre Codex Eldar logo mais, então... Então tá. Tá, Estevão, você jogou pra minha bola, última coisa que eu fiz hobby-wise foi... Ir pra Depticon. Além de ir para Depticon, eu recebi e, utilizando uma ferramenta que eu jamais esperava usar no hobby, uma chave Philips, eu montei o meu Titã da Dreamforge, o Leviathan Crusader. Sério? Sério que vai de Philips? Vai, cara. Vai de Philips. E olha, Que kit maneiro, cara. Muito, cara, muito, muito legal. Eu já mal, assim, mas morra, desgraçado. Além do uso básico, cara, hoje eu vi uma coisa bem legal na internet, já que você tá falando disso. Enquanto a gente tá gravando isso, ainda não foi lançado, mas tá em vias de ser lançado as novas regras do Apocalipse, né? E uma das miniaturas novas que a GW tá lançando pra essa nova versão das regras é o Lord of Battle, de Khorne, que é uma miniatura baseada numa outra miniatura que já existia antes, do jogo de escala 15mm, que era o Epic, e que basicamente é um monstrão gigante de Khorne em cima de um tanque. E o pessoal tem reclamado muito desse. Ah, eu vi que os caras até puseram uma comparação do brinquedinho das antigas lá, de caminhãozinho. Isso. Com carinha, né? Pois é, o pessoal tem reclamado muito, não só... Tem falado, né, que o design é feio, já era feio, continua feio, mas aí um cara fez uma montagem na internet usando as pernas desse teu kit, do kit do Leviathan, da Dreamforge Games, e o corpo do Lord of Battle, da GW, e, cara, é aquilo, foi feito com a ajuda do Photoshop, não é uma conversão ainda, porque o kit ainda não saiu, o kit da GW, mas, cara, ficou bem legal, hein? Vai dar um titãozão de Khorne. Quem se dispor aí a gastar a grana que os dois kits custam, vai ficar uma conversão bem legal. Ah, legal. Beleza. Até uma coisa que eu queria sugerir, Estevão e Monte, pra gente seguir daqui pra frente, porque esse Leviathan da Dreamforge, quem me deu a letra foi o Estevão. O Estevão falou assim, ó... Marco, corre lá que tem o Kickstarter lá. Você que tava querendo um titã, tem o Kickstarter do Leviathan e tá tanto. Aí fui e que lá. É uma miniatura que casa muito bem com o estilo de um army que você tem, que são os Grey Knights. São os Grey Knights, exatamente. Então, ia funcionar muito bem como um titã para os seus Grey Knights. Então eu peguei os dois titãs por acho que $160, que foi uma bela barganha. Mas o que eu queria falar é o seguinte, eu queria propor daqui para frente, até isso eu não cheguei a conversar com vocês, Estevão, mas pra gente nessas intros daqui que a gente faz dos programas, pra gente dar uma sugestão de algum Kickstarter que a gente viu que possa valer a pena, porque o Kickstarter é uma coisa de garimpar, né, cara? Às vezes você que tá bem inteirado aí, eu não sei se o Monte acompanha bem, mas vira e mexe tem os Titãs, tem o Zombicide, que foi uma puta coisa foda que saiu do Kickstarter. Aquela mesa modulada do cara lá da Secret Weapon. Tem um monte de coisa que eu acho que é legal e não custa nada a gente dar um fazer o serviço público aí de coisa interessante, né? Uhum. Mas é isso. Vamos seguir pro episódio, então? Então vamos lá. Beleza, aproveita aí, galera, e se vocês aguentarem, valeu. No estado que eu estava, fiz uma boa ação. Não existe mulher feia, é você que não bebeu demais. Legal, acho que a gente deu uma cobrida de leve aí na sociedade que tem no Brasil aí de... Mas eu acho que faltou falar por que a gente já deu a entender aí que nós três jogamos 40K. Existe toda uma gama de jogos de estratégia disponíveis para quem estiver interessado em começar. Tem jogos de estratégia histórico, retratando aí diversos períodos da história. Você tem como jogar com gregos, guerras napoleônicas, guerra civil nos Estados Unidos, a expansão neocolonialista na África, né? Que mais? Até, eu já vi até de guerra moderna com os caras do Blackwater lá, que é o Bolt Action, não é? Eu acho que é o Bolt Action, é isso aí mesmo. Tem o pessoal lá da, acho que é Battlefront Games, que faz o Flames of War, que é um wargame de Segunda Guerra Mundial. É o Bolt. Que agora acabou de lançar as regras também pra jogar o conflito do Vietnã. É Bolt Action, é deles também, então? Eu acho que é até interessante o que você colocou aí, porque o histórico, eles tentam puxar muito pra fidelidade da indumentária, da formação, etc. O Flames of War também puxa pra essa linha, mas ele tem uma flexibilidade maior, é isso mesmo? Porque... Eu não vou saber dizer, cara, eu não jogo Flames. O dia que a gente for falar de Flames, a gente tem que chamar o Enéas. Mas o que eu ia falar é isso. Eu, particularmente, não gosto dos wargames históricos. Por quê? Porque, sei lá, eu acho que ia dar um nó na minha cabeça, por exemplo, se a gente estivesse jogando lá... A batalha que Napoleão perdeu foi Waterloo, não foi? De repente a gente tá jogando lá, reencenando a batalha de Waterloo, e o Napoleão perde. Na minha cabeça... Desculpa, o Napoleão ganha. Na minha cabeça ia ser aquilo. Pô, não aconteceu assim. E pá, bate querido. Na mesa. É um uso de exemplo o filme Gladiador. Não, é diferente. O filme é filme. Exemplo, filme Gladiador. Um tanto. Filme é filme. Se recria... Filme é filme. Filme é diferente. Pô, rapaz, eu quero dizer que se recria uma batalha e não necessariamente o resultado vai ser o mesmo. Mas que é o mesmo motivo pelo qual o outro wargame da Games Workshop, O Senhor dos Anéis, não me é tão interessante. Porque logo que o jogo saiu... logo que o jogo saiu, O Senhor dos Anéis, pra quem aí tá acompanhando e também tá ouvindo pela primeira vez, quando saíram os filmes originais da trilogia do Senhor dos Anéis, a Games Workshop foi lá e adquiriu da New Line Cinema os direitos de fazer um jogo de estratégia baseado nos filmes. E naquela época, as missões, as batalhas, eram basicamente reencenar com miniaturas as batalhas do filme. Eu pensava comigo, pô, não vou jogar esse negócio, porque aí vai que eu tô lá jogando com os meus amigos e os Nazgûl matam o Aragorn, o Frodo, todo mundo lá no topo do vento. Dá um nó na minha cabeça, vai invalidar o livro. Não posso jogar isso. Sério? Né? A minha cabeça tem disso. Pra mim não funcionou também. Eu sou fãzaço de miniatura, eu sou fãzaço de Tolkien. Eu nunca consegui partir pra esse jogo aí, cara. Nunca entrou pra mim. Ó, vou ser sincero, eu gosto muito de livro, da obra, do filme, mas realmente o jogo não me chamou nenhuma atenção, cara. Então, de novo, na hora que a gente for falar de Senhor dos Anéis, se a gente algum dia for abordar o jogo, a gente chama um cara que manja disso. O Stream jogou muito tempo. Então, recapitulando, a gente já falou, tem os wargames históricos e suas inúmeras possibilidades, tem o wargame do Senhor dos Anéis, aí tem o wargames de fantasia, existem alguns wargames de fantasia, tem o Fantasy da GW, tem o Kings of War da Mantic, qual que é aquele outro monte que o pessoal aí no sul chegou de comprar? Armies of Arcana. Né? Tem toda uma opção. Aí tem uma outra vertente que eu gosto, que é de história alternativa. E aí uma parada que me chamou a atenção foi aquele... Qual que é o nome agora, meu Deus? Dust Tactics, que é uma história alternativa... Weird World War, né? É. Que é um viés diferente, o que teria acontecido se... Que era uma parada que eu já gostava nos quadrinhos, porque diferente de... Ao invés de ir contra a história tradicional... Não sei se vocês vão lembrar desses gibis. É, o que aconteceria se o Conan encontrasse o Wolverine? Lembram? Lembra desses gibis? O que aconteceria se a Marvel é campeã de... Tinham várias histórias, por exemplo, se o Peter Parker não tivesse sido mordido pela aranha radioativa. Então, é meio como se for uma linha alternativa. E aí, uma linha alternativa, minha cabeça consegue aceitar. Eu tenho olhado essas opções com mais carinho ultimamente. E aí, claro, tem os jogos de ficção científica. Tem o Warhammer 40.000, tem o Infinity, tem o Warpath da Mantic, agora mais recentemente tem o Dead Zone também, tem jogos de nave, de batalhas com nave. Então, de repente, se você tá ouvindo o podcast da gente e ouvindo falar pela primeira vez desse tipo de jogo, pode ter certeza que vai ter um jogo que você vai... se encontrar e vai curtir. Mas pra que eu tô fazendo essa recapitulação toda? Porque eu queria ouvir, né? Eu vou falar também, mas eu queria ouvir por que que o Monte gosta tanto do 40K, por que que o Marcos gosta tanto do 40K. Fala aí, Marcos. Cara, eu... É uma boa reflexão. Acho que o que me atrai muito no 40K é o fluff. Que fluff é o jargão que a gente usa pra falar sobre o... todo o desenvolvimento ou o universo do jogo. Background. É, tem muito, muito material escrito sobre o universo de 40K. O primeiro livro que eu li foi o Ultramarines do... Quem que é? O Ben Counter que escreve isso daí? Que é... Não, se eu não me engano. Graham McNeil. Graham McNeil, que é a história isso. Do Uriel Ventres. E eu me esse amarrei. Esse livro acho que tá comigo, hein? Ou já te devolvi? Esse foi o primeiro. Eu me amarrei. Eu achei... Putz, achei demais. E aí eu comecei a dar uma sapiada nas miniaturas, porque eu... Meu primeiro army, na verdade, foi de Dark Elfos. em fantasy. Mas aí eu vi, não sei com quem, miniatura de 40k, Space Marines, e aí, cara, minha paixão pelo Império começou aí. Vou ser muito honesto pra você, eu acho que minha talvez um dos fatores também que levou a optar pelo 40k foi porque a comunidade lá em São Paulo, que eu comecei a interagir mais, eles jogavam mais 40k. Então acho que o material escrito eu acho mais rico e mais legal. Essa é minha opinião, não sei. Sei que tem bons livros de fantasy, mas acho que de 40k é muito mais vasto. As miniaturas começaram a ter um apelo pra mim, e o fator social também. O pessoal que eu comecei a conviver pra falar e lidar de miniatura, tava jogando mais 40k, e acho que aí uma coisa levou a outra. E aí veio o Ultramarcos. Não, porque querendo ou não, tem isso. O jogo tem esse aspecto social muito forte. Por mais que a maior parte do tempo que você devota ao hobby vai ser sozinho, vai ser você consigo mesmo, pintando suas peças e colecionando, o jogo tem esse aspecto social forte. Você precisa de outra pessoa para jogar. Não dá para jogar um jogo de estratégia verdadeiramente sozinho. Então você acaba tendo que se adequar ao que a maioria das pessoas jogam. Não adianta você ficar remando também contra a maré com um jogo que só você curte e não ter com quem jogar. Não te motiva. Agora, deixa eu fazer um parênteses aqui sobre um elemento fundamental sobre um bom jogo de 40k. Ou, de 40k. Um bom jogo de 40k. Se você não fizer barulhinho de tiro com a boca, não é um bom jogo. Barulho de nave. Os amigos que estão ouvindo aí, o Vitor, a galera, sabe o que eu faço. Tem que fazer, pô. Barulho do Falcon, senão... Senão não tá divertido. Nem jogando ele precisa fazer barulho. Brincando com as filhas ele já faz. Eu faço, cara. Minha nave passa aqui... Enquanto eu tô pintando, cara. Eu vou pintando e vou fazendo barulho. Tem que fazer. Imagina o Bolter batendo ali, cara. Né? Fala aí, Monte, e você? Acho que veio que te puxa pro 40? Cara, é que assim, ó, eu sou um apaixonado por ficção científica. Daí vão me dizer, o que 40k tem de ficção científica ainda sendo futuro? Na verdade, assim, ó, quase nada, né? Porque eles têm toda uma mentalidade medieval num ambiente futurista. Ah, mas ela chupou muito no 40k chupa muita coisa. A Games Workshop, a gente tava até conversando antes de começar a gravar esse podcast, a Games Workshop tá processando algumas empresas mundo afora por entender que eles estão quebrando a propriedade intelectual deles, mas é fato, a Games Workshop chupa muito esse universo da ficção científica. Mas, claro, e daí assim, ó, o fluff, como o Marcos falou, é algo que eles, como é que eu posso dizer, acho que eles tiveram muito mais sucesso ao escrever o fluff do que em desenvolver regras pro jogo, sabe? O fluff é muito bem amarrado, é bom de ler, os livros são gostosos de ler, e quando tu chega mais profundamente no fluff, tu encontra a heresia, cara. Bah, daí tu tem um mar, assim... A heresia vai ter um podcast próprio pra gente falar dela. Assim, ó, é o momento em que 40k se distingue, assim, ele cria um universo dentro do universo deles. Sim. É um momento, é um fato que não tem como tu olhar assim, ó. Quanto mais tu lê, mais tu acha que ninguém tinha razão e que todo mundo tinha que se matar mesmo, porque tu não... Vamos parar de falar de heresia por enquanto. Não, a gente tem fazer bonzinho só nesse universo. Não tem. Eu me irmano a vocês nisso. Uma das coisas que me atraiu pro 40k é isso. Eu adoro ficção científica, adoro, sou apaixonado, cresci vendo filme de ficção científica com meu pai. A minha série favorita de filmes é a série do Alien, mas eu também me amarro nos filmes de terror que tem esse elemento de ficção, como por exemplo o Enigma do Outro Mundo, que é o nome no Brasil, The Thing, do John Carpenter. E eu reconheci esses elementos no 40k. E aí o Marcos me apresentou, esse mesmo livro que ele falou que foi o primeiro livro que ele leu, também foi o primeiro livro que eu li, porque ele me emprestou. E literalmente explodiu minha cabeça quando eu descobri que existia todo um acervo de livros sobre esse universo. 30 anos de material impresso. De material. Porque uma coisa que a gente já mencionou assim, já deixou a entender, mas que a gente precisa dizer, a Games Workshop é hoje uma empresa gigante. Além dela ser a Games Workshop e ser essa empresa principal que produz os jogos e miniaturas, ela tem a Forge World, que é como se fosse um... Miniaturas Premium. Um branch dela, né? Uma divisão da Games Workshop, que faz as miniaturas mais bonitas, mais caprichadas, com mais detalhe e bem mais caras. Por sinal, Full Green, 55 libras. É, o preço do Engram. Não vai fugir disso. Todos os Primarkas vão custar. Não, isso. Saiu hoje a venda. Tá lá. É, eu vi. É o teu já. É o preço do Engram. Mas então, aí. E aí tem um outro braço da Games Workshop, que é a Black Library. E a Black Library é uma divisão que se encarrega de produzir livros, mas não são os livros de regra, que esses são produzidos pela Games Workshop. São os livros contando histórias baseadas no background do jogo. E você começa a ler isso, pô, né? A gente que já mencionou aí, que veio do RPG, que curte esse tipo de coisa, é algo que até então, hoje, começa a existir no Brasil, esse tipo de literatura, né? De ficção científica, de fantasia fantástica, mas isso já existia lá fora. E aí, quando você descobre esse universo, começa a ler, começa a se aprofundar, é realmente apaixonante. A história por trás dos jogos é incrível. E à medida que você vai lendo, você vai percebendo até que o jogo não é tão fidedigno às histórias, né? Eu não sei vocês. Não, mas toda vez que eu leio um livro que tá falando de um Space Marine, eu falo, pô, meus Space Marines em jogo são a droga desses caras aqui. É o que eles chamam, né? Que os livros, eles criam uma coisa chamada Movie Marines. Aham. Uhum. Que um Marine é capaz de, lá sei, matar um planeta inteiro, se tu deixar. É, não, eu não sei se vocês já leram um livro, chama Iron Snakes, se não me falha a memória. São uns marines meio gregos e tal. É um livro muito legal porque foca na história de um cara que ele vai pra um planeta, tá tendo tipo uma invasão Tyranids no planeta, e pra quem tá ouvindo e não conhece o universo, os Tyranids são tipo os aliens no universo do 40K. Mas tá tendo uma invasão no planeta. A melhor comparação é que, assim, ó, Zerg, pra quem... Isso, Zerg. Aí dá outro podcast, hein? É, dessa lenda. Vamos falar disso um dia. Mas aí eles mandam um Marine, cara, e um Marine resolve todo o problema. E depois ele, ao longo da história, ele volta algumas outras vezes pra resolver outros problemas. Mas é isso, um Marine é foda. I'm a Terminator. Quem escreveu Iron Snakes foi... Ah, cara, eu tenho que olhar aqui. Eu dou uma googladinha. Mas é um livro bem legal. Eu me amarrei nele. Iron Snakes. Por quê? De quem? Dan Abnett, né? Dan Abnett. Ah, então, não, pronto. Quem estiver ouvindo aí e quiser experimentar um livro de 40K, pode pegar qualquer um do Dan Abnett. Vai. É, o nome do livro não é Iron Snakes, eu achei aqui. Brothers, o nome do livro é Brothers of the Snake. Aqui em português não fica muito legal, né? Irmão da Cobra, não... Ah, Irmandade da... É, não é nem Brotherhood, é Irmãos da Cobra, né? É... Ah, isso é uma coisa. É uma temática mais gaúcha, né? Ah, tava demorando. Imaginei. Não pode falhar uma, né? Não, vai ter que ter. Uma coisa que a Black Library, né, que é esse brand que faz os livros, ela pega autores de peso pra quem conhece, autor de quadrinho, assim, eles têm... Não, mas aí que tá, Monte, eu me surpreendi outro dia ao descobrir que o Dan Abnett tinha escrito outras coisas além de livros pra Black Library. Sério? Sério, eu conheci ele primeiro. Eu conhecia ele da Black Library. Fora, velho. Conheci ele escrevendo pra Marvel, se não me engano. Isso, eu descobri depois. Ele é um do... Ele é o, acho que ele é o que realmente se encaixa nessa categoria que você falou, Monte. Mas a grande maioria deles cresceu dentro da Black Library, cara. Eu posso estar bem equivocado, mas... Ó, um cara legal dessa nova geração é aquele cara que a gente curte lá, o Marcos. O Aaron Damsky Bolden. É, Aaron Damsky Bolden. Putz, cara, os livros desse cara são demais. Muito. Você já leu alguma coisa, Monte? Qual deles, por exemplo? Deixa eu ver. Ele fez desse cara, o Soul Hunter, que é a série de... Ah, não. Eu tô tentando terminar a Heresia ainda. É um trabalho um pouco... Ele escreveu First Heretic. Cara, é muito bom, cara. Assim, ó, é um dos melhores. Ele é muito bom. Muito tirando bom. A trilogia inicial da Heresia, o First Heretic... Então, beleza. Vamos deixar a Heresia pra depois. Vamos voltar, então, assim, ainda no assunto da Black Library, só pra gente encerrar, se eu puder, vamos cada um recomendar um livro, então. Eu já até sei o que o Marcos vai falar. Fala o seu primeiro, Marcos. Cara, pra mim, o melhor livro que tem aí, não é nenhum livro, né? Mas é uma trilogia, que é o meu livro predileto, a trilogia do Eisenhorn, que é o Inquisidor, escrito pelo próprio Dan Abnett. Fantástico, recomendo muito. Bom, eu, se for recomendar um livro, se você precisar ler um livro, eu recomendo que você leia Storm of Iron, que é escrito pelo Graham McNeil, que é um livro focado na história dos Iron Warriors, que são os Space Marines do Caos, são os malvadões aí, alguns dos malvadões do universo, mas que foi o primeiro livro que eu li assim, e eu cheguei no final do livro, né, nesse universo, foi o primeiro livro que eu li, eu cheguei no final do livro e eu não esperava o desfecho final, sabe? Você fala assim, putz, não acredito nisso. O plot twist. Ah, tem um puta plot twist. Esse é um livro que eu recomendo pra caramba. E você, Monte? Então eu vou recomendar, eu tô tentando lembrar, mas eu acho que é Heroes of the Imperium ou Space Marines. Não, Heroes of the Imperium. Que são só pequenos, são acho que 4 ou 5 contos. É uma coletânea, né? É uma coletânea que, assim, ó, abrange tudo. Tu vai ver de pobre coitado Imperial Guard a... Inclusive, cara, eu acho que não é o Heroes of the Imperium, porque tem a continuação desse livro aí dos... É, os Heroes of the Imperium, eu tô dando uma olhada aqui, parece que é um livro do Siafas Ken. Hero of the Imperium é o livro que conta a história do Siafas Ken. Não, mas é o... Esse é Emperor's Hero, eu acho, né? Vamos procurar pra não ficar incompleta aí a indicação do Monte. Heroes of the Space Marines. Isso. Editado por Nick Kime. E tem aí um monte de... O Nick Kime, ele escreveu o livro Salamanders, que dizem que é muito maneiro, né? É bom, é bom. Fire Drake, né? É, eu tenho aqui uns, o Stream me emprestou um dele, que até... Ele tá me cobrando pra eu devolver, mas eu já vou deixar claro aqui no podcast. Se ele ouvir, eu acho que eu não sei onde tá, hein? Foi dado o chapéu. Não, esse dia ele, cara, me cobrou, e aí eu fui olhar aqui no meu armarinho de livro, e eu tenho os dois primeiros, que ele também tem. Mas esse que ele me emprestou, não sei onde tá. Deve estar lá em Cuiabá, eu tenho que dar uma olhada lá. Deixa eu fazer uma menção aí ao Antônio Jorge. Antônio Jorge. Com certeza nunca vai ouvir esse podcast. Com certeza não. Ele é o cara menos conectado nas coisas da internet do universo, né? Mas ele é o grande... Acho que ele é o grande incentivador do Fluff de 40K pra mim, porque... Tipo, ele é um cara que a gente podia chamar pra falar da heresia também, né, cara? Sem dúvida. O cara vai ser um poço de... Na verdade, Antônio Jorge é um cara pra te chamar pra falar de qualquer coisa. É verdade. Se ele vai aparecer ou não, são outros 500, né? É, outros 500. Tem que ligar pra esse filho da mãe. E tinha uma época que a gente trabalhava muito próximo... na mesma região ali, a gente almoçava junto com frequência. Então era quase 2 horas de falar de 40K com o Antônio Jorge. Então isso cresceu muito aí no meu, nessa coisa de fluff de 40K. Vamos guardar o conteúdo de livros e Black Library, essas coisas, para um próximo podcast, que a gente já falou bastante coisa aí. Ah, e dá vários podcasts só disso. Eu tava pensando agora, uma coisa legal desse livro que a gente leu aí de Ultramarines é porque acho que um dos fatores que ele se torna interessante, apesar de eu não achar que é a melhor escrita aí de 40K, ele bota Space Marines na perspectiva de um ser humano normal. Porque o livro ele começa narrando a história de um ser humano normal e tal, e entram os Space Marines. Então o cara descreve o que são os Space Marines. Sim, mas aí os humanos normais vão lá e morrem e o livro continua. Sim, mas acho que é interessante, ou foi pra mim, pelo menos, talvez seja pra você, até essa coisa de botar em perspectiva o que é um humano normal e o que é um Space Marine. Sim. Bem no comecinho do livro, né? E esse livro tem uma grande cagada no final, né? Que aí você fala, putz, a culpa é do Uriel Ventris. Ah, esse livro tem uma coisa que me guardou até hoje, eu acho que... Enfim, vamos deixar isso para outro dia. O que mais que a gente fala aí, galera? E só para vender meu peixe, eu tava vendo aqui entre os autores que estão no Heroes of Space Marines, tem o Aaron Demis, cujo sobrenome eu nunca vou conseguir falar na minha vida, né? Aaron Demskibaden. Tem o Graham McNeil, o Dylan Owen, não... Tem o Gav Torp, né? Esse é um cara que eu... O Gav Torp é odiado, né, cara? Não sei porquê. O Gav Torp é tipo o Rob Liefeld da Black Library, né, cara? Não. Ninguém se... Não. Liefeld, não. É, mas é... Eu acho que é cara. Ninguém gosta dele, mano. Sabe que ele escreveu... Codex Elder da terceira edição, acho, né? Olha, eu vou te dizer exatamente todos os rulebooks que ele escreveu. System of Battle, segunda, Catachance, terceira, Imperial Guard, terceira, Blood Angels, terceira, Dark Angels, terceira, Space Wolf, terceira, Craft World Eldar, terceira, Demon Hunter, terceira, Space Marine, quarta, Tyranid, quarta, e Chaos Space Marine, quarta. Have I made myself clear, boss? Yeah, that's perfectly clear, Mickey, yeah. É, por um tempo ele carregou a GW nas costas, mas e daí? O cara é odiado, meu, ele ferrou um monte de coisa. Um cara, putz, esqueci o nome dele, acho que era Peter David. É Peter David porque é o nome de um cara que desenhava, eu lembro do nome dele porque era... Ah, não é Peter David. Peter David é o cara que... Mas é um nome parecido, é o cara... Peter David é o cara que fez o Hulk uma época, uma fase legal do Hulk. Mas tinha esse Peter qualquer coisa, ele jogava de Iron Warriors, e esse cara era um cara muito bom de escrever regra. Mas a Games Workshop foi perdendo essa prata da casa antiga com o tempo. Eu tenho uma foto com esse cara em algum lugar. Que bom. Que mais a gente fala sobre, de maneira genérica, a gente deu uma... Não teve jeito de segurar, a gente deu uma puxada pra 40k pesada. Mano, não tem como, é o que a gente joga pra caramba. A gente mais gosta. Mas vamos reforçar aí que fique claro. Que não é o único. Não é o único. Deixa eu puxar um ponto aí que eu lembro que você tava colocando, Monte. Que você falou sobre coisa de escrever da regra. Da regra não ser legal, ou a regra não é tão boa. 40k, que, como o Estevão falou, se tu quer um jogo equilibrado, tu vai jogar xadrez. É, esse é o ponto que eu ia fazer. Existe algum jogo que você fala assim, porra, esse jogo ele é redondo? Ele é, porra, impecável. Impecável? Tirando xadrez, né? Vamos lá, dá um de miniatura. Cara, eu vou te dizer assim, ó. Infinity, ele traz um equilíbrio tático quando os dois jogadores têm conhecimento da regra. Quando os dois jogadores têm conhecimento da regra, quando os cenários da mesa estão em número suficiente. O Infinity é aquilo. Se um cara domina um pouco mais, um abraço. Ele vai destruir o oponente. Vai destruir a o mesma oponente. Coisa o War Machine. O War Machine também. O War Machine... Agora que eu tô... Tô tentando entrar na machine, vou te dar a opinião de um principiante que tá olhando o jogo. Ele não se preocupa em ser equilibrado, ele se preocupa em ser competitivo. Não, mas aí que tá, ele é mais pensado, é o que eu ia falar, o War Machine é um jogo mais pensado pro jogo competitivo do que, por exemplo, o 40k. E eu não vou dizer que o War Machine não seja balanceado, não. Ele é balanceado sim, porque assim, os combos que você pode fazer com um exército, você também pode fazer com outro. Então o War Machine privilegia o cara que manja da estratégia e que joga pra valer, que joga competitivamente. O motto deles lá é play like you've got a pair. Uma coisa que eu reparei do War Machine, que foi bem difícil pra mim pra entrar no universo em si, é que assim, pra você jogar de maneira suficientemente boa, pra você ter um entretenimento bom, você... O Estevão foi mijar, ele não quis colocar ao vivo. Pra você ter uma jogabilidade boa, você tem que não só saber tudo sobre o seu army, mas tem que saber o do outro, cara. É assim, ó, conheça o seu adversário quase tão bem quanto você conhece assim mesmo. Exatamente. Eu tô entrando nessa daí, a gente tem hoje acesso a assistir Battle Report, ler um monte de coisa de quem joga, daí tu olha assim uma coisa, que é um jogo que não perdoa erro tático. Você já viu aquela série de Battle Report? Pegadas. Eu ia falar, o Estevão voltou da mijada. Porra, vocês estão falando aí que eu fui mijar, porra, então pra que adianta eu falar aqui embaixo, vou dar uma mijada? Da próxima vez eu vou anunciar, então, porra. Você já viu aquela série de Battle Report War Machine que é feita pela menininha lá? Menina não, né? Qual que é? Já vi. Não, você... Acho que é Mini War Gaming Girl, não é? Não, é War Gaming Girl. Sim, já. A menina é gatinha, pô. Joga War Machine. Joga War Machine. Vamos botar o link aí também em algum lugar depois. Que mais? Não, como eu tava dizendo, é um jogo que não perdoa erro tático, né? Porque assim, uma polegada de movimentação errada pode e vai te custar o jogo, porque o cara tá esperando que tu erre. E você joga de quê, Monte? Tô montando Signal e Ouroboros. Você tem indicado alguma coisa, Estevam? Cara, eu tenho um pouquinho de um monte de coisa pra variar, né? Eu tenho um pouquinho de Signal, um pouquinho de Kador, um pouquinho de Troll Bluffs. E assim, a coisa que mais me chamou a atenção no War Machine quando eu li as regras é que o War Machine te oferece a possibilidade de, por exemplo, com as miniaturas, segurar o braço do inimigo que tá com a arma Isso dele. Isso é muito maneiro. E com a sua outra mão você descer o machado na cabeça do cara. Que outro jogo te permite fazer isso? Nenhum. Só o War Machine, só o Horde. Você pode dar body check. Você pode empurrar o War Machine do cara. Sim, e causar dano nos caras de que ele cai em cima, né? Que ele cai em cima. O jogo é muito legal. Mas uma coisa que, assim, se por um lado o jogo é muito legal por isso, uma coisa que me afastou do jogo, que fez eu perder um pouco do tesão que eu tava em relação a ele, inclusive na época que eu descobri o jogo, eu fiz artigos pro blog falando, incensando o jogo, mas depois eu acabei me frustrando com isso. Eu não fui jogador de Magic, enquanto eu sei que, por exemplo, um monte foi. O Magic tinha muito isso, de você criar um baralho legal que tivesse a tal da sinergia entre as cartas, fizesse combos e tal. E o War Machine tem isso, né? O monte pode me corrigir se eu estiver errado. Tem. Mas, né, que agora eu vou falar uma coisa aqui, assim, o Magic atrai o que é de pior nas pessoas. Não, brincando. É que isso. É verdade, cara. Pode falar, é verdade. Se tu deixar o jogo. Se tu levar o jogo a sério demais, ele acaba com amizades porque, tipo, tu fica muito bitolado. E eu acho que o War Machine tem esse risco. Tem isso. Porque, assim, uma coisa que eu percebi é que se você domina o lance dos combos, se você é um cara que é um estrategista e desenvolve esse lado da sinergia entre as peças, você cria combos daquele estilo que você usa a habilidade de uma miniatura pra ativar a outra, pra jogar a outra do outro lado da mesa, e aí você usa uma outra habilidade que pá, mata o cara do o general do inimigo e você ganha o jogo. E como eu não tenho essa habilidade, eu não consigo pensar dessa maneira, o jogo acabou ficando chato pra mim, me desestimulou e eu meio que abandonei o War Machine por enquanto. Eu e o Ismael, a gente tava dando uma entrada nessa justamente porque são dois ex-jogadores de Magic e a gente queria jogar uma coisa assim, ó, mais direto. Que a gente pudesse tentar abordar o lado mais competitivo. Porque 40k não tem, porque. Mas é isso. O War Machine é um jogo que se presta muito bem a campeonatos e torneios e tudo mais. Enquanto eu penso que o 40k nem tanto. Deixa eu fazer minha inserção da Adepticon. Ah, lá vem a Adepticon. Fala. A sala de War Machine rodou 24 horas, cara. Tinha nego jogando War Machine em torneio por 24 horas durante 4 dias, cara. Olha só. É impressionante. Até tem lá no meu videozinho, apareceu lá meia-noite, parecia que tava no meio do dia, meu. Eu vi lá você mostrando, assim, os cabinets de miniaturas e o pessoal jogando no fundo. E é isso, a cena do War Machine tá muito aquecida aí, né? Eu cheguei aqui um tempo por conta de horário, até pra dar uma variada, eu comecei a frequentar as quartas-feiras de War Machine numa local store aqui. O pessoal, apesar do jogo ser mais competitivo ou mais voltado para a competição, a comunidade de War Machine aqui, o pessoal, eu achei muito mais sensato, cara. O pessoal muito mais... Eu acho que tem a ver também com o perfil da empresa, né? Porque a Private Press que faz o War Machine, ela dá um suporte. Ela cria núcleos, né? Ela se preocupa em dar um suporte pro jogador. Sim, olha só, enquanto a gente está gravando esse podcast, hoje é o dia 14 de junho de 2013, eu não sei quando é que isso vai pro ar, quando é que isso vai ser ouvido por alguém. Sabe lá Deus quando isso vai aparecer, mas daqui a alguns dias vai rolar em Curitiba a World RPG Fest, que hoje é o grande evento de RPG depois que o Encontro Internacional de São Paulo morreu. E a Privateer Press mandou pro Breno Moiana, que é um cara que tem jogado bastante War Machine, tá bem ativo na comunidade do War Machine aqui no Brasil, mandou um monte de brindes e coisas pra ele sortear lá pra divulgar o jogo. Diferente da GW, que há algum tempo tá cagando e andando pra comunidade dos jogos dela, a Privateer Press investe muito na fanbase. Ela dá muita atenção pro que a comunidade tá dizendo. É, isso é legal mesmo. Inclusive, o... Fala Deptic hoje, não. Bye. A swag bag da... Que é o... Quando você recebe o seu crachá... Inclusive, eu esqueci de mostrar isso no vídeo. Você recebe uma bolsa com... Pô, foi uma tremenda falha, hein, cara, não mostrar isso no vídeo. Mas a minha desse ano foi uma merda. Enfim, a você comentou anterior foi muito legal. E imagina aquelas sacolas de compra, assim, de comprar, tipo loja de sapato, que é bem grande, e os caras enxotam de coisa dentro. Em todas as bolsas tinha a caixa básica de um dos arms de War Machine ou de Hordes. Isso na Adepticon do ano passado, né? Isso. Então com essa você tá dando uma alfinetada na gente, que você já foi dois anos seguidos na Adepticon, né? É, mano, beleza. Enfim, eu jogo de Kador aqui, eu pintei minhas miniaturas, até hoje vira e mexe eu compro uma outra coisa, mas eu não sei se eu vou seguir jogando não. Então, porque... uma parada que eu comprei pra resenhar pro blog, tá aqui fechada inclusive, porque eu quero abrir pro blog, é aquela caixa básica de Hordes, no mesmo estilo daquela que você fez a resenha no blog de War Machine. De War Machine, a caixa de pizza lá. Muito legal, aliás. Recomendo pra quem quiser começar, vale a pena. Que outro jogo vale a pena a gente comentar aqui? Vamos falar das coisas que a gente joga. Além do 40K e do War Machine do Hordes que a gente já mencionou, acho que dá pra falar também um pouco do Infinity, né, Monte? É, o Infinity, como o Estevão disse, eu não sei quando isso vai ao ar, mas em julho, se não me falha a memória, o B tem que me perdoe, a gente vai fazer um torneio oficial com a pontuação, com o ranking, pela Corvus Belli, né? É, Corvus Belli, a empresa que faz. A empresa que faz, ela nos mandou o kit. Por sinal, o Bitten já mostrou, veio muita coisinha pra distribuir entre nós. Legal. Deixa eu falar então rapidinho do Infinity. O Infinity é também um jogo de ficção científica, só que diferente do 40K, que se passa aí 40 mil anos no futuro, e a gente nem... Assim, a gente sabe que é o futuro do nosso universo, mas é um futuro completamente distópico. O Infinity se passa... algumas centenas de anos no futuro só. Então ele, eu coloquei isso numa resenha que eu escrevi uma vez, ele é mais próximo da gente, do que a gente vive hoje. Mas ainda assim, tem uma ambientação sci-fi pesada. Ele se passa no futuro, um futuro que é dominado pelas corporações, a humanidade já dominou as estrelas, já se espalhou pelas estrelas e está em contato com outras raças alienígenas. E o Infinity não trata de grandes batalhas, de guerras declaradas. O Infinity trata dessas guerras secretas que são travadas na surdina entre essas corporações e entre as raças alienígenas que estão em contato com a humanidade. É uma guerra fria, por assim dizer. Tem uma curiosidade aí no Infinity, né? Que eles têm um army que é... do Brasil, não é isso? Na verdade, Pan-Oceania é um dos conglomerados e envolve... Um dos países que faz parte de Pan-Oceania é o Brasil. E um dos armes que você pode montar dessa facção de Pan-Oceania é a de acontecimento, que tem uma grande presença de brasileiros. Você lembra o nome das unidades, Monte? Ah, eu me lembro só do Dragoon, que é a TAG. Eu até tenho uma caixa de acontecimento, né? Mas eu não... Que eu tenho Pan-Oceania, né? Tenho Pano, mas eu não me lembro, cara. Eu teria que puxar agora pela memória. Deixa eu ver. Bom, mas aí decepcionando, hein? Não, mas a grande diferença do Infinity em relação ao 40K e ao War Machine... É que o Infinity é um jogo de skirmish. O jogo de skirmish é o jogo de confronto de poucas miniaturas, né? Umas contra as outras. E é um jogo extremamente tático. E o que mais me chamou a atenção no Infinity é que, diferente dos outros jogos que eu tinha jogado até então, que é eu tenho um turno e aí você tem o seu turno, o Infinity, os dois jogadores estão jogando juntos o tempo todo. Você tem uma ação, eu reajo à sua ação e assim por diante. É um jogo extremamente tático. Então é isso, pessoal. Esse aí foi o nosso segundo episódio do Papo de Mesa Cast, ou Papo de Mesa Podcast, ainda não sei como é que vai ser o nome. E como vocês puderam ver, é isso, uma conversa bem informal sobre esse universo dos wargames que a gente deve tentar aprofundar a partir de agora, em novos episódios que a gente fizer e tudo mais. Monte, tem alguma consideração final pra fazer? Olha, eu queria agradecer a paciência de quem conseguiu escutar nós, passei dois podcasts seguidos, merece um prêmio e que assim, ó, não se amedrontem, eu sei que tudo parece muito mais complicado do que a gente fez parecer, não é, é tudo muito mais simples. Ah, e é isso, não tem jeito melhor de começar nesse universo do que começando, né, cara? Vai ter que gastar um dinheiro, comprar umas miniaturas, gastar material de pintura, começar a pintar, e não tem outro jeito, né? É um hobby caro no Brasil e Eu acho que tudo bem, não vamos fazer mais um podcast com o finalzinho, acho que a gente tem que só fazer o wrap-up aqui e seguir pra frente, mas tem muito kit hoje em dia que você pode comprar meia dúzia de miniatura e já ter um time completo pra você poder fazer algum jogo. Então, é o que o Estevão e o Wont falaram, dê a cara pra bater, senta a bunda na cadeira e pinta. Eu sempre falei isso no fórum, na época que eu frequentava mais o fórum. O único jeito de você aprender a pintar é sentar a bunda na cadeira e pintar. Eu queria agradecer também vocês por terem aguentado aí esses dois episódios. A gente se divertiu bastante fazendo isso daí. Queria agradecer o Monte muito por ter participado e ter sido voluntário dessa brincadeira. Eu com certeza vou contar com você aí, Monte, pros próximos episódios, porque achei que funcionou. Conte comigo. Funcionou bem o triunvirato aqui. Acho que é isso aí. Se você tem dúvida, a gente tem a fanpage no Facebook, que é o facebook.com/papodemesapodcast. Tem nosso e-mail. O e-mail? papodemeiapodcast@gmail.com. Papo? Não, pera aí, você falou papo de meia. Papo de meia cast. Papo de mesa cast @gmail.com. Então vamos lá. Papo de mesa cast @gmail.com. Copiou? Valeu? E sem esquecer, vamos perguntar pro nosso amigo Conan o que é o melhor da vida. Conan, what is best in life? To crush your enemies. See them driven before you, and they hear the lamentation of their women. Hey, who let that grot in here? That's better. This next one is about something we all need. War. Grab my slug as once, never enough. I need my guns super shooting. The job's a good and bad boy, and I'm ready to go. Never felt so alive. Give me more, give me more, give me more, Daka. Give me more, give me more, give me more, Daka. Like I'm loud and customized. I need my gun super shooting. The ammo run loads me up. Guns in the air. Give me more, give me more, give me more. You bunch of weedy crotlets. that'll never go. Give me more, give me more, give me more. That's more like it.